Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, sejam bem-vindos ao Antena Web Informação. Os trabalhadores do privado percebem hoje quanto vão receber a menos no salário com o aumento dos impostos. As empresas privadas permitem aos trabalhadores escolher se querem receber os subsídios em duodécimos ou por inteiro. Os trabalhadores do privado que escolheram receber em duodécimos tiveram um corte nos ordenados do mês de janeiro, porque muitas empresas ainda não aplicam a nova tabela e, portanto, os duodécimos só começarão a ser pagos em fevereiro. A TAP vai ter que reduzir os ordenados entre os 3,5% e os 10% para os salários acima dos 1.500 euros. A partir de fevereiro, a administração da companhia já terá que cumprir a lei que está expressa no Orçamento do Estado, que este ano não prevê qualquer exceção nos salários da função pública, como aconteceu em 2012. O presidente da RTP admite avançar com o despedimento coletivo na televisão pública. Para Alberto da Ponta, a RTP está sobredimensionada e, por isso, não exclui a via do despedimento coletivo, apesar de dizer que lhe custa muito. O presidente da estação pública só não avançou com o número de funcionários que pretende despedir. A RTP tem, neste momento, mais de 2 mil trabalhadores. Uma em cada três das candidaturas à Bolsa no Ensino Superior são recusadas. 9 mil candidaturas ainda estão por analisar. As associações de estudantes estão preocupadas com o abandono cada vez maior do ensino superior e o presidente da Associação Académica de Coimbra pede a alteração do regulamento de atribuição das bolsas de estudo porque, segundo diz, o regulamento está desfasado da realidade das famílias portuguesas. Os automóveis movidos a GPL vão poder estacionar em qualquer lugar. A lei que regula a utilização do GPL como um combustível foi esta quinta-feira publicada em Diário da República. Antes desta lei, os carros movidos a GPL não podiam estacionar em parques subterrâneos. Os trabalhadores da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto, ou STCP, iniciam esta quinta-feira à meia-noite uma greve que durará 24 horas. Os funcionários dos transportes coletivos do Porto protestam contra o que dizem ser mais roubos nos salários, fruto da pesada e diferenciada carga fiscal. Apesar de terem sido decretados os serviços mínimos, a circulação de autocarros será muito afetada. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou 8 distritos de Portugal continental sob alerta amarelo devido ao vento forte que se espera nas próximas horas e que pode alcançar rajadas na ordem dos 100 km por hora. Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Bragança, Porto, Viseu, Guarda e Castelo Branco estarão sob aviso amarelo desde as 15 horas de amanhã até às 6 da manhã de sábado. O Presidente da República aceitou a saída do cargo de 6 secretários de Estado e a nomeação de 7 novos elementos para o governo PSD-CDS. Os novos integrantes do Executivo de Pedro Passos Coelho tomam posse amanhã às 17 horas no Palácio de Belém. O presidente do Banco BPI garante que o país aguenta mais austeridade. Fernando Henrique explicou que se os gregos aguentaram uma queda do PIB de 25%, os portugueses também teriam que aguentar. As declarações foram feitas na conferência de imprensa, onde Fernando Henrique anunciou que o Banco BPI teve lucros de mais de 200 milhões de euros. Nos Estados Unidos da América, o mau tempo dos últimos dias já matou 2 pessoas e feriu 9 no estado da Geórgia. Vários tornados e ventos muito fortes, na ordem dos 185 km por hora, deixaram várias casas completamente destruídas e carros amontoados. O estado de emergência já foi acionado. O Benfica venceu o Paços de Ferreira por 2-0, num jogo a contar para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. Lima marcou o primeiro gol dos encarnados, já na segunda parte, e o segundo chegou por Olá, John. O Antena Web Informação fica hoje por aqui. Voltamos amanhã.